Meus amigos! Amigos da Rede Globo. Meus amigos, vocês sabem por que o Nosferatu não sai de dia? Que ele fica no escurinho, vendo pornografia. Nosferatu! Com essa frase bonita, a gente começa o SarjetaCast número 3. Eu começo o SarjetaCast com a notícia pra vocês, meus amigos. Esses dias aí, foi encontrado na Romênia, mais conhecido como República dos Vampiros. De acordo com a enciclopédia, corpos empalados, né? Eles cavaram lá, acharam um cemitério clandestino e tinham corpos com estacas. No peito, assim, são corpos antigos, né? Com estaca no peito, né? Com, que nem acharam, corpos de vampiros. Mas é no peito mesmo? Pelo peito, né? Porque o empalar mesmo é uma coisa mais brutal, né? Rapaz, é brutal e vergonhosa, né? Rapaz, empala, que negócio? É não algo mais negócio? É algo mais violento do que ser empalado? Sei não, hein, cara. Porque, mano, terrível mesmo. Pra quem não sabe, empalar de verdade é pegar uma tora bem grossa e pontiaguda, mirar no ânus do sujeito. O Robson está dando detalhes de como empalar em casa, velho. Como empalar seu inimigo. Como empalar e como ser empalado, gostoso, né? Você pega uma tora bem grossa de madeira, pontiaguda, mira na direção do ânus do indivíduo e bate com o martelo até sair pela boca. Cara, na direção do quê? Do ânus. Do quê? Ânus. Embaixo ré. Conhecido como cu. É cu. Toma. Tora no cu do rapaz e sai pela boca. Rapaz, deve ser. Mas peraí. Como você empala a pessoa, ela tá viva ou tá morta? Tá viva, cara. Não sei, rapaz, mas você tem que olhar. Se ela tiver dando risadinha, porque ela tava viva. E ela fazer biologia. Deve ser uma das piores mortes, né, que existe. Imagina, uma tora. Né? Mas hoje eu que vou colocar a ordem nesse negócio, porque quem vai ser o príncipe dessa cidade serei eu. Eu sou o Ramon, o host do SarjetaCast, e eu vou ser o Malkavian, meus amigos. Eu sou o Luiz Eduardo e eu vou jogar com Gangrel. Eu sou o Robson e dessa vez eu vou manipular a magia do sangue com os Tremé. Eu sou o Médio e sou o Nosferatu! E antes, tem uma polêmica aqui, ó. Só uma coisa, o Malkavian, ele não é bobo, minha gente. Malkavian não é bobo, Malkavian é maluco. É, se você joga com Malkavian e joga igual bobo, você tá errado, cara. Você não pode jogar igual bobo. Realmente. É. E eu defendo historiadores também, apesar de poucas pessoas defenderem. Historiadores não são gays, são artistas, não são gays. Só antes de começar, então, rapaz, você começou aí puxando as notícias. Você viu? Eu queria até perguntar o que foi aquilo que aconteceu em Miami, cara. Você viu o cara que saiu loucão pelado e comeu o rosto de um mendigo? Eu vi isso aí, cara. Morreu depois de tomar uns 6 tiros, cara. Eu vi isso aí, cara. É o quê? Seria um vampiro? Seria um zumbi? Que porra seria essa? Eu pensei que o rosto do mendigo tava contaminado. Então, cara, pelo que eu ouvi das reportagens, na verdade aquilo lá é um dos contra-efeitos da nova fórmula do LSD, cara. Como tomar LSD, por Robson. Como ser empalado e como tomar LSD. Então, pelo que eu fiquei sabendo, esse não foi o único caso. Teve um caso aí de um cara que também comeu o rosto. Não foi ele? Teve 2 casos, parece. Teve um que tava comendo a cara e outro que tava sendo comido, tipo, tudo, assim, o braço, sei lá. E o cara que tava sendo comido pelo rosto, ele tava deixando. Aí tem um outro porque caso. Ele também tava sobre o efeito da droga. E o outro caso é uma pessoa que atacou a outra mesmo, se a pessoa querer, né? Tipo, o cara tava sob o efeito da mesma droga e foi comer a outra pessoa. Que bizarro, hein? Mais bizarro que um vampiro esse aí. Pô, cara, estamos esperando aí um apocalipse aí, gente. Achou que ficou só nos filmes, né, cara? É. Pra todos aqueles que torceram pro apocalipse zumbi, ele está chegando, né? Bom apocalipse vampiresco aí. É meio, né? Isso é GetaCast número 3, meus amigos. A gente vai falar de vampiros! Dos vampiros legais e dos vampiros baitolas, que são esses vampiros que saíram hoje em dia, né? Não é vampiro, é fatia. Mas nem todo vampiro. Eu não esperava. Eu posso começar falando então da origem bíblica aí, cara? Temos uma origem bíblica, né, que eu gostaria de falar, e tem outras diversas origens aí que eu creio que vocês trouxeram, hein? Mas vamos lá, origem bíblica, né? Quem foi o primeiro vampiro? Tá, é a origem bíblica? É isso, bíblica. Tem ver vampiros na Bíblia? Não, mas é a origem cristã, né, cara? Origem ali cristã, né? O primeiro vampiro foi Caim, né? Por isso que olha, até nos livros lá do Vampiros lá, escrito por Mark Reagan, você tem uma referência aos vampiros como também cainitas, né? Então, cainitas aí vem de Caim, que ele, por ele ter matado lá o seu irmão lá, como que é? Abel? Abel. Isso. Ele matou, né, o Abel, o irmão dele, de Deus ficou bravo, falou, rapaz, você não podia fazer isso. Aí, como o sangue de Abel caiu no solo, o solo bebeu do sangue de Abel, Caim foi condenado a beber, viver de sangue aí, né, pelo resto de sua vida, né? Logo ele é proibido. Ser imortal. Isso. Daí, por isso que ele é proibido de entrar em local sagrado, né? Tem medo da luz também, não pode ficar na luz. Então é por isso que todo símbolo cristão que aparece na frente de um vampiro tem medinho. Ele tem medinho. Bruce, I'm God. Agora eu tenho uma pergunta. Por que o vampiro tem medo de alho? Vampiro tem medo de alho. Ah, isso daí eu não sei, viu? Tá que pariu, né? Quem inventou isso, cara? Pois é, vampiro é forte, é rápido, sei lá, sagaz e tem medo de alho. Mas cara, eu acredito que o alho represente purificação, né? Assim como fogo também. Faz sentido, porque dizem que é isso que o alho faz na nossa corrente sanguínea mesmo, né? Purificar então, nosso sangue. Então seria o sal também. Sal que é lá puro lá também causaria, né? Porque eu me lembro do primeiro filme do Van Helsing, que em preto e branco, muito antigo, que ele realmente utilizava desses símbolos, né? Como água benta, cruz, alho, essas coisas. Tá, o crucifixo e água benta a gente entende, né? Porque, pô, tá, o cara tem medo de Deus, né? Mas alho, cara, alho é uma planta. Pô, mano, o cara... Pode ser a coisa favorita de Deus, o alho. Mas Deus pediu a pizza de alho. Por favor, da pizzaria, uma de alho aí, manda aí. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Pô, mano, o cara pode beber sangue, mas não pode comer uma comida temperada, mano. Terrível. Outro mito estranho é o cara não poder atravessar a água corrente. Por que o cara não pode atravessar a água corrente, cara? É, isso aí vem mais da cultura oriental, né? Agora, por que isso foi dito também a gente não sabe, cara. É bem estranho. São coisas. Uma outra origem aqui também, que eu queria puxar mais pro lado psicológico da coisa, é porque toda a mitologia aí, né? Toda, se você pegar as histórias, elas têm um porquê. Então, o motivo de nascer aí os vampiros, ou pelo menos essa crença, é a representação do medo da noite. Fear of the dark. A magia que o sangue traz aí, né, no imaginário das pessoas que não estudavam na época, né, o líquido da vida. Então, se sugado, qual é a magia que ele poderia passar aí? E também a relação, até um pouco ambígua, com os corpos, né? Ah, um corpo. Será que eu tenho que odiar uma pessoa morta? Ou eu tenho que adorá-la? Será que é bonito uma pessoa morta? Ou se é feio? E essa mística aí dele levantar e ainda chupar sangue, isso é um prato cheio pra quem tem medo do escuro, né? Antes ele chupava um pescocinho, né? Hoje o peixe já é só abusado. Chupa o piromba, assim. Cadê o meu peixe, papai? A gente tem que definir aqui também o que é o vampiro, né? Porque de uns tempos pra cá, o conceito de vampiro mudou, né? Olha, eu sei o que não é um vampiro. Um bicho que sai de dia e brilha. Os próprios medos do vampiro mudaram. Hoje o vampiro não tem mais medo de ar, não tem mais medo de sei lá, tem medo de mulher só. Esses um método eficaz quase sempre é cortar a cabeça. Sem dúvida nenhuma. Isso funciona com qualquer criatura do universo. Mas olha, eu vou falar um negócio aqui. Eu vou defender o Crepúsculo. Prazer, Tinkerbell. Ah, vá, também um defensor de Lanterna Verde. Mas sabe por quê? Como é que eu vou defender o Crepúsculo? Eu não vou, eu acho que tudo é zoado nessa porra. Só que, meu, primeiro, eu acho que pra você gostar de Crepúsculo, você tem que ser uma menina. Só tem homem aqui, então ninguém gosta. Mas quando você é uma menina, eu acho que você vai gostar. Claro que não toda, né? Sim. Mas o público maior do Crepúsculo é menino. Porque a personagem principal lá, ela é a encarnação de todos os problemas femininos que existem. É a personagem Isabela lá, ela é a encarnação de todos os problemas femininos que existem. Ela é uma menina insegura, ela tem TPM direto e não sei o que. Você acompanhou bem, né? Nossa, mas direto como, né? É que eu assisti um vídeo que fala isso. Estava passando e viu uma reportagem, né? Fui procurar argumentos. Então, ela menstrua direto? Oi? Ela menstrua direto? Não, mas o que ela expressa é. Eu acho que você tá entendendo demais de Crepúsculo, meu filho. O que ela expressa é o sentimento feminino, cara. Não tem hemorragia. Eu não tenho sentimento feminino porque eu não sou a garota. E os outros personagens representam, então, o quê? Porra nenhuma. O que, mas outro jeito de defender o Crepúsculo é como esse negócio fez dinheiro, cara. Vai se fuder esse negócio. Nossa, sinceramente, fez dinheiro isso não significa muito, não, viu? Tem tanto funk aí que faz sucesso, cara, vender. É verdade. Nem sempre, cara. Mas os que a gente ouve aí que estoura, os caras ganham bastante dinheiro, cara. E não é bom. É. Então não tem como defender. É, ganhar dinheiro não é sinônimo de qualidade. De exato. Fato. Mas o que ganhou dinheiro ganhou, e todo mundo gosta de ganhar dinheiro, e a gente tá ganhando dinheiro com esse podcast. E... Não, é verdade. Porque eu colhi algumas informações femininas ultimamente sobre Crepúsculo. E tem razão, cara. A história de amor enfeitiça as mulheres. É um triângulo amoroso ainda. Sim, essa coisa da impossibilidade, do impossível, né? Quem que não quer viver uma coisa impossível na vida, né? Triângulo amoroso, né? Quem não quer homenagem? Oh, rapaz! You took all the strength I had just not to fall apart. I'm trying. Então, fechou o Crepúsculo, a gente não vai falar mais disso. Obrigado. Falamos até demais. Eu mostrei começar com a história de Crepúsculo. Por favor, mas antes, vamos falar então do Vlad Tepes, antes pra exorcizar um pouco aí o Crepúsculo. Né? Essa hora primeira. Então, o Vlad Tepes, aí, segundo a lenda, seria o primeiro vampiro, né? Na verdade, ele era um conde lá, doido, né? Na época lá que os muçulmanos estavam invadindo a Europa, ele pegava lá os turcos, principalmente, e empalava os turcos. E reza a lenda também que ele sentava essa mesa assim e comia as entranhas de seus adversários. É uma forma de você provocar medo, né? Só um detalhe engraçado é que, no começo, quando ele estava fazendo toda essa defesa contra os invasores, ele foi considerado como um dos maiores defensores da fé cristã no período. Sim. Não, sim, e isso me faz lembrar também o filme Drácula de Bram Stoker. Filmaço, então, né? Cara, maravilhoso, cara. Mas até hoje o Drácula é tido como herói, né? Católico dentro da Romênia, né? Tanto é que eles não gostam muito dessa visão que nós temos aí do Drácula aí, que é um monstro, né? Mas, rapaz, comer as entranhas do inimigo. Alguém que teria uma coragem de fazer uma coisa, né? Robson, você comeria as entranhas do seu inimigo? Eu não, né? Bom, como fosse... nem carne. Só se fosse com alho. A mesma praça, o mesmo branco. Comer, né, bom, talvez um fígado do Macedo, aí eu até comeria. Ah, eu acho que misturar. Macedo. Se misturar uma, sei lá, uma tripazinha no açaí, o Macedo traz. Não. O açaí, o tripe, o muçulmano. Se o Macedo fosse um vampiro, como seria o açaí do Macedo? Eu tenho medo de que ele pudesse chupar, rapaz. Fiquei com medo agora. Esse Vlad Tepes também aí, ele fazia parte de um grupo religioso chamado Ordem do Dragão. E daí ele adotou o nome de Draculea. Cu, né? Draculea. Dragão, né? História violenta, né, cara? Mas uma coisa, pelo que se sabe, ele era membro da Ordem do Dragão. Acabei de falar isso. Você falou? Acabei. Eu sou. Momento, homens e pretos. Tudo bem, mas tem uma controvérsia aí nessa questão de ser o primeiro vampiro aí, o Drácula, né? Ele pode ser muito famoso, mas eu tô vendo aqui nas minhas pesquisas que em 1732, cara, ali na região da Sérvia, foi aberta uma investigação de vampirismo. É isso mesmo, com um sujeito, tem até o nome dele aqui, cara, Arnold Poe, ele é o nome, cara, é o nome do sujeito. Então, ele foi morto por alguém que chupou todo o sangue dele e ele foi enterrado. Quando abriram a cova desse Arnold Poe, ele estava lá, intacto, com a boquinha dele cheia de sangue ainda. Então, eu não sei o que ele foi fazer lá, deitar na cova dele mesmo, mas depois de chupar o sangue de alguém. Mas essa história tá aí, né? Na mitologia. Ele levantou à noite, assim, levantou para fazer uma boquinha, né? Pegou alguém que estava passando e fez a boquinha dele. Complementando seu fato histórico aí, em 1700, no século 18, aí o pessoal viu várias investigações contra o vampirismo, né? Aí tem uma doença que chama porfíria, que deixava as pessoas muito pálidas e sensíveis à luz do sol. Então, como elas não saíam de dia, elas ficavam só em casa, ficavam mais pálidas ainda e deixavam o olho da pessoa e a boca, né, mais vermelha. Então, essas pessoas, se passassem na rua assim, eram acusadas de ser vampiro. Sou vampiro, sou só de noite. Morria. E um dos métodos que eles usavam era o método que eles tinham do livro da Inquisição, conhecido como Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. Que era um manual pra conseguir matar bruxas e qualquer tipo de criatura das trevas. Era tipo o diário do pai dos Winchester. Diário do Caçantor. Se tem uma doença que tudo leva a crer que a pessoa é um vampiro, se a gente tá falando de uma doença, não é um negócio que deve ter aparecido agora, né? Deve ter há muito tempo já. Não, isso daí é do século XVIII. Do século XVIII que teve esses estudos, mas por ser uma doença, né? Quem disse que não começou bem antes isso aí? É, até o Luiz falou da bruxaria aí, né? Uma das origens também dos vampiros é a questão da bruxaria, porque sempre existiu bruxas, né? A magia sempre enfeitiçou as pessoas, né? What makes you think she's a witch? Well, she turned me into a newt. A newt. Got better. Burn already! E muitas bruxas, muito antigamente, bebiam sangue de bebês. E é tão interessante que eles falavam que o aborto ou qualquer doença fetal era por conta de criaturas que iam lá e sugavam o sangue dos bebês. Então, criaturas sugadoras de sangue que vinham à noite, ou sei lá quando, e faziam malefícios à mulher. Então, por isso que aconteciam essas coisas. É por isso que eu acho que devia ser muito legal viver nessa época da Idade Média, sabe? Porque, tipo assim, você... Hoje a gente sabe o que é isso. Mas eu acho que deve ser... Vai, vou usar a palavra legal. Legal você ver com esse medo de alguma coisa que você não conhece, sabe? Puta merda. Caraca, será que ele é um vampiro? É, eu posso, ok? O problema é que na Idade Média, todo mundo que era estranho corria um certo risco, né? Então nós, pessoas aqui, lindas como somos, corríamos um sério risco de ser crucificado, sei lá, de ser morto. É, definitivamente, se a gente pensasse um pouquinho mais, já era motivo pra igreja vir atrás da gente... Queimar, né, meu? Não, mas não era só ficar quieto. O que eu falo é questão do medo, assim. Eu acho que esse sentimento de medo da Idade Média é bacaninha. Mas aí que tá. Se a gente tem bastante conhecimento, a gente não vai ter medo de algumas coisas. Por exemplo, isso. Pai, você é louco? Você quer ter medo das coisas? Não, eu acho que esse sentimento de você não saber que pode ser aquilo é legal, entendeu? Mas também contando que conforme a humanidade vai evoluindo, outros medos vão aparecendo. Sim, você não vê tanto de gente que gasta aí tempo. Eu não tô fazendo uma crítica. Tem tanta gente pesquisando aí a origem do universo. É um medo, é uma tentativa de descobrir alguma coisa. Acho que hoje em dia o maior medo das pessoas é ficar sem dinheiro, né? Achando que também é, viu? É, o meu também. Todo mundo. Então, eu acho que o pessoal da Romênia lá ficou, que foi achado empalado, é por causa da Idade Média, né? Na Idade Média, quando o cara tinha empalado, no sentido de ter uma estaca no peito, né? Uhum. Porque antigamente, qualquer coisinha que você apresentava de diferente, você era empalado, queimado, não sei o quê. Porque a caça aos vampiros, pelo que eu li aqui nas minhas fotos, aconteceu logo depois da caça às bruxas. Caixas bruxas. Mas eu vou comentar um negócio aqui também, que eu acho que o melhor filme de vampiro, na minha opinião, é Drácula 2000. É o defensor do Crepúsculo. Tá bom, é o cara que falou de Lanterna Verde, defendeu o Crepúsculo, falou de Resident Evil também. Eu não sei o que mais esse moleque nos aponta. Eu estou realmente com medo. Nossa, medo que você queria. Você acabou de criar um medo na gente, irmão. Mas falando desse Drácula 2000, aí, sinceramente é um filme que não tem nada demais. O filme é bem chatinho. Só que a única coisa que ele tem de diferencial é colocar Judas como sendo o Vlad, né? O nosso Conde Drácula. É, eu acho esse filme tosco também pra caramba. E só que esse é o ponto forte dele, que essa historinha é um diferencial, né? Diz que o primeiro vampiro é Judas, né? E até o Drácula que aparece nos anos 2000 é o Judas. Sim. E qual seria a teoria mais interessante, cara? Será que Drácula sendo Judas? É. Ou Vlad Tepes? Ou Caim? Qual seria a teoria mais... Não, se for assim, cara, a gente pode pegar a origem de diversos lugares. Por exemplo, como eu curto bastante questão... coisas do Oriente. Open Gangnam Style. Só lembrar dos vampiros orientais. Kuei Jin, que é, na verdade, uma criatura que... Na verdade, não é um vampiro, não é transformado em vampiro. Ele morre e a pessoa retorna ao corpo. E o Kappa, que é um vampiro mais feio que eu já vi, que é metade tartaruga, metade humano, e ainda tem uma passeazinha de água na cabeça que ele não pode deixar cair. Essa porra é um vampiro? É um vampiro, cara. Por quê? Ele sai de noite, transforma em morcego e... Na verdade, ele chupa sangue de mulheres pelo ânus. Open Gangnam Style. Meu Deus do céu, velho. Você deu outro nome. Cunilingus. Eu conheceria isso por beijo grego, cara. Vamos discutir o beijo grego. O Cunilingus foi criado na Grécia mesmo, no nome real da técnica do beijo grego. Cunilingus. Que é Cunilingus. É um beijo de seu. Um beijo de seu Cunilingus. Cunilingus. É um nível da discussão. Uma linguinha chegando perto assim. Tá que pariu, que vampiro escroto. E se a pessoa tiver indo ao banheiro, cara, você vai tirar aquela rebarbinha, assim, um feijãozinho assim. Tem um feijão aqui. Não, só fazendo um comentário também. O Ramon falou aqui de vampiro virar morcego, tal, não sei o quê. Você tem que agradecer a um biólogo, cara, a um biólogo lá pro ano de 1765 que achou um vampiro que, na época, estranhamente, chupava sangue. Então falou, esse vai ser o morcego vampiro. E aí que foi o começo de atrelar aí a imagem do vampiro morcego. Eu penso nesse vampiro tartaruga aí, cara. Deve ser a coisa mais fácil do mundo você fugir dele. Vampiro tartaruga que beija o ânus das pessoas. Pô, é o vampiro tartaruga que você corre. O que você vai fazer? Nunca vai te alcançar nessa porra. Mas não, se você estiver dormindo, se você dormir de bruxas, você corre um perigo enorme. É a discussão de que vampiro. Vampiro que chupa sangue pelo cu, pô. Deve adorar alguém que tem uma hemorroida. Deve adorar alguém que tem uma hemorroida. É como se fosse um canudinho. Opa, Gangnam Style. Se você nunca assistiu True Blood na sua vida, cara, você perdeu tempo não assistindo True Blood. True Blood se passa numa cidade chamada Bon Temps e a questão social da época que se passa o seriado é que inventaram um sangue sintético que chama True Blood. Por causa disso, os vampiros não precisaram mais caçar e comer seres humanos ou animais. Por isso que eles saíram, vieram à tona e apareceram pro mundo. True Blood também é baseado num livro que chama Sook Stack House, que é o nome da protagonista desse seriado, que é uma garçonete que se apaixona por um vampiro. Sookie is mine. Mas, ao contrário daquele que não vamos citar o nome, True Blood, cara, tem muito sangue, muitos peitos. Sem vergonha! E violência, cara, True Blood. E além de ter uma história muito boa, né? Porque todos os personagens ao redor, né? Da menina, tirando a Tara, são muito bons personagens. Então, desde a primeira temporada até a atual, que é a quinta, eu acho que vale a pena você acompanhar aí, cara. E eu acho aquela Anna Paquin, que interpreta a Sookie, uma gracinha. Sookie! E vampiro, né? Ficou muito popular aí, está presente no nosso dia a dia, com vários outros filmes aí, tipo Drácula 2000. Então, mas é uma dúvida que eu tenho que levantar aí, porque você tem aí, né, uma massa de coisas vampirescas sendo jogadas para nós dia a dia. Né? Você tem True Blood, você tem aquele Vampire Diaries. Tudo isso aí veio nessa geração Crepúsculo, que revolucionou, entre aspas, aí, o mundo do vampiro. Eu acho que o que mudou no Crepúsculo foi porque a menina que escreveu lá, a Stephanie Meyer lá, ela quis inventar o vampiro dela. E tem Sombras da Noite, que era um seriado antigo e foi feito agora pelo Tim Burton. Agora era um seriado antigo, agora virou um filme feito pelo Tim Burton com o Johnny Depp. Reveal yourself, tiny songstress! Firmeza, então, vamos cortar essa porra aí, vamos falar de vampiro macho. Então, a Nosferatu, primeiro filme de zumbi aí, primeiro filme de vampiro da face da terra, cara. Vocês já assistiram Nosferatu? Eu assisti Nosferatu, cara. Rapaz, é muito legal o clima de atmosfera, de tensão do Nosferatu, assim, cara. Mesmo sendo preto e branco, sem fala, né? O filme inteiro é preto e branco porque é velho, mas tipo, eles usam muita sombra, cara. É muita sombra e luz, assim, é muito contraste. E a música é muito tensa, cara. É uma música que te irrita, cara. O filme já é preto e branco, já tem aquele chuvisco na tela. O Nosferatu. O Nosferatu tem um ser assustador, né? Um ser atrofiado, né? Ele tinha as garrinhas dele, ele era careca. Ele era um José Serra. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião, como a Andréia. Com a Dona Maria. Eu acho que vale muito a pena você aí que tá ouvindo assistir o Nosferatu. Pô, é um filme que você deve assistir, pelo menos pra ter o seu conhecimento. Me lembrei agora de um filme, mas eu acho que todo dia deve ter visto, pelo menos, na sessão da tarde, Garotos Perdidos. Garotos Perdidos. Qual é o nome do vampirão foda lá? Eu sei que tem o Jack Bauer. Exatamente. Você foi ver os Garotos Perdidos? Começa aí a rebelião dos nerds, cara, porque os heróis são completamente nerds, né? Eu gosto bastante desse filme, só que um ponto negativo é que tentaram fazer sequências dele. Fizeram duas sequências, quer dizer. Sim, então, foi o Garotos Perdidos foi até o 3. Fico só com o primeiro. Um Drink no Inferno! Um filmaço. Eu quero fazer um questionamento já sobre o Drink no Inferno. Aqueles são Nosferatus, não? Eu acho que é misturado, cara. Porque são aqueles vampiros básicos, né? Você tem medo de alho, tem medo de água benta. Aí tem aquele crucifixo, né? Que o cara faz um crucifixo com a 12, assim, pouco explode o cara do vampiro, né? Eu achei muito bom, né? Aquele filme, apesar do George Clooney, com seus personagens todos iguais. Pô, lembrando de outro filme também, não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, Entrevista com o Vampiro. De um livro escrito por Anne Rice. Essa é bastante conhecida na cultura vampiresca também, né, cara? Ela escreve bastante histórias a respeito disso, né? Uma das obras dela mais conhecida é Entrevista com o Vampiro, mas tem muitas outras obras, especialmente com um personagem que ela adora, que é o Lestat. Lestat Leongurt. Lestat, que é do Rainha dos Condenados também. Também. Também. E na Entrevista com o Vampiro foi interpretado pelo Tom Cruise. Mas vamos falar um pouquinho desse filme, porque eu gosto bastante desse filme, por mostrar o vampiro. Um vampiro, assim, sabe, sanguinário, um cara que tá no topo da cadeia alimentar, então ele se comporta como tal, impiedoso, maligno, e que trata os humanos como rebanho. Nós humanos aí seríamos só um rebanho pra ele. E tem toda a questão do vampiro recém-transformado aí, lutando por conta da sua humanidade e tal, né? Também é totalmente recomendável aí se você gosta do tema. O que eu gostei foi o seguinte, que no Entrevista com o Vampiro não aparece tanto isso, mas no Rainha dos Condenados mostra que normalmente um ser humano não teria como enfrentar um vampiro, porque os poderes, a força, a velocidade, tudo nele é muito maior, é mais ampliado, é superior. E Rainha dos Condenados, vocês acham legal? Vocês gostam? Eu acho legal, cara. É um filme muito bom. É diferente do Entrevista com o Vampiro. Eu acho realmente que Entrevista com o Vampiro é melhor que Rainha dos Condenados. Mas Rainha dos Condenados é legal também. E Entrevista com o Vampiro também, cara, quando você assiste ele, é como se você estivesse jogando aquele joguinho lá do vampiro, lá do Redemption. É a mesma coisa, tipo, ele vai contando a historinha dele assim, atravessando as eras, assim, é muito foda, assim, cara. Com Wesley Snipes, que fez... Wesley Snipes, que fez um filme de crossdresser. Mas pra mim, o Wesley Snipes vai ser o eterno passageiro 57. Quando eu olho pra cara dele, eu vejo 57 estampado na cara dele. Não, cara, não. Melhor ainda. Pra mim, o Wesley Snipes, né, com todo respeito à sua opinião, eu lembro dele do Demolidor, cara. Eu também lembro do Demolidor. O Demolidor com Stallone. Uma coisa engraçada é que no começo, no primeiro filme, ele já acaba com o vilão da história inteira do Blade, porque a boa parte da história dele no quadrinho, ele caça, lembrando que é um personagem da Marvel, Blade, ele caça o Deacon Frost a todo custo e dificilmente ele consegue encontrar. Agora no filme ele mata numa só vez de uma maneira absurda. Outro filme que tem também é a franquia do Anjos da Noite, né? Isso, Anjos da Noite. Grande Kate Beckinsale. Come get some. Eu não assisti o último Vampiro da Noite que saiu aí. Eu assisti. É legal? Bom. Próximo. Tem um Drácula de Bram Stoker aí, que é o mais clássico de todos, né? Tem um filme de 1931, que deve ser que a primeira versão, que é com o Bela Lugosi. O Bela Lugosi era um ator muito famoso. E depois, em 1958, refizeram esse filme com o Christopher Lee, que é o Saruman do Senhor dos Anéis. E tem um jogo muito bom de point and click chamado Drácula. É um jogo antigo já, que saiu em 99. Chama Drácula Ressurreição, que é um point and click, cara. É um jogo de adventure. Saiu um tempo atrás aí numa revista, essas revistas que vende jogo, e ele é dublado em português. É um jogo bom, é um jogo difícil. E lembrando também, agora a gente falando de jogos, tem aqueles jogos bem clássicos de computador que são baseados no sistema de vampiro de RPG. O primeiro é Vampire The Masquerade Redemption, muito louco esse jogo e é bem antigo também. E agora tem o novo, Vampire Bloodlines, que é um terceira pessoa e é bem legal também. Mas é o que? RPG? RPG. É, um jogo de aventura com alguns pontos de RPG no meio, né? Esse Redemption seria aquele que o rapaz, o personagem principal é um cruzado. Esse mesmo, cara. Ou pô, esse jogo é muito bom, né? Esse jogo é foda. Realmente. E tem um jogo que chama Vampire The Masquerade, que você escolhe clã, você escolhe um monte de personagens. Nesse Redemption. Esse é o Bloodline. Esse é o Bloodline. E é bom. Ah, também tem um jogo clássico aí, né? Quem tava no Nintendinho vai saber o que eu tô falando aí. Desde aquela época, Castlevania, cara. Caraca, Castlevania, cara. Puta merda. Essa é a sequência de jogos mais da hora que existe de vampiro, cara. Super Nintendo pra Play 1 ali foi um app inacreditável, cara. Lembrando, acredito eu, que o mais legal de todos os Castlevanias é aquele que tem pra Play 1, que você joga com o Alucard. Com o Alucard de verdade. Esse é demais. Eu adoro esse jogo. Eu adoro. Porque o Castlevania, a história dele é muito rica, né? Sim. Tem as famílias, né? E não somente a questão dos Belmontes, mas qualquer outro tipo de caçador ou pessoa que tem alguma rixa com o Drácula. Os próprios Castlevanias que saíram para Play 2, na minha opinião, que deixou de ser 2D e passou a ser mais 3D, eu acho que todos foram muito fracos perto da franquia, né? Porque chegou no Play 1, deu aquele boom, né? Porque virou RPG de verdade, né? Você tinha fichinha lá, você subia de nível, né? Que você não tinha até então, castelo virando de ponta cabeça também, eu acho aquilo fantástico. Aí depois você chega no Play 2 e você não tem mais essas coisas. Pelo menos o sentimento que eu tenho assim, que perdeu muito quando ele deixou de ser 2D e passou a ser 3D. E tinha um Castlevania pro falecido Nintendo 64. É verdade. Que eu acho que eu posso estar abusando, mas sem dúvida o pior jogo de Castlevania que eu já vi. E eu tenho que dizer também que o pessoal estava animado há pouco tempo atrás, na verdade acho que no ano passado, porque ia sair um jogo de Castlevania feito pelo Hideo Kojima. Pra quem não sabe, é o cara do Metal Gear. Eu não joguei o jogo, mas todas as críticas foram medianas, assim, que é pra PlayStation 3 e Xbox 360. O problema é que eu acho que vai ter bastante CG, né, cara? Porque o Hideo Kojima ele capricha com esse CG lá de 30 minutos lá, né? O Hideo Kojima é um cara, né, confiável. Mesmo que não seja na jogabilidade, você sabe que tem uma história boa. É, sem dúvida. Se você jogou esse jogo ou conhece alguma coisa, manda alguma dica pra gente aí. Quem sabe a gente possa falar mais pra frente. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês aí. Chupa Cabra ou Beto Carneiro? Eu sou Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Aquele que vem do aquém do além, aonde que vive os mortos. Bento Carneiro. Representante do vampiro brasileiro. Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Inclusive é um vampiro que carrega as cores do Brasil em seu uniforme de vampiro. É verdade, né, cara? Mas sabe que Beto Carneiro não é o único vampiro brasileiro, né? Temos o Nosferatu Brasil, de Ivan Cardoso, que é um filme de 1970, cara, que eles não tinham dinheiro pra gravar de noite, então era um vampiro que saía de dia, cara. Nosferatu Brasil parece nome de Polate, né? Vamos tipo, Nosferatu Brasil? É que ele mora no Morro do Leão, cara. Outro vampiro aqui, ó, brasileiro, é o Nega Torraca, Barbosa. Pode crer. Que ele foi o Vlad na novela Vamp, cara. Vladimir Polanski. É, esse é o Neila Torraca, o nome mais escroto do mundo. Vocês assistiram? Caramba. Quem sabe o que é Vamp? Eu não, eu tava vivo, já era nascido na época, mas eu não lembro. Eu acompanhei todos os episódios, inclusive eu achei muito interessante quando transformaram a cruz de São Sebastião numa flecha de ouro para poder matar o Vladimir Polanski, cara. E tem outro vampiro brasileiro também, não vamos esquecer daquele feito por Maurício de Souza, o Zé Vampir, né? Qual clã? Qual clã do Zé Vampir? Qual seria o clã do Zé Vampir? Clã do Zé Vampir? Zé Vampir, cara. O Ventru? Acho que podemos colocar um clã novo aí, Vampiro Brasileiro. Cara. Brazucos. Tem os seguidores de Sete, né, que são egípcios, né? Pode ter os Sambucos. Do Piniquim. O Piniquim. Piniquim. Piniquim. Cuidado. Se a gente for pegar tudo que a gente falou aqui, o True Blood, os vampiros que a gente conversou dos filmes, vocês acham que eles se adequam a algum clã no Vampiro à Máscara, por exemplo? Olha, primeiro falando em RPG como um geral, com certeza o primeiro sistema que a gente vai lembrar é o Vampiro à Máscara e também o Vampiro Idade das Trevas, né? Porque os clãs, a gente normalmente define eles mais ou menos com algum tipo de estereótipo e as disciplinas de clã, como se fossem os poderes vampíricos, entendeu? E dificilmente isso é representado em algum lugar, entendeu? Alguma coisa tão específica, assim. É, eu acho que os filmes que falam sobre vampiro falam como os vampiros, eles são uma raça e pronto. Né? Eles não tratam dessa necessidade de dividirem eles em clãs. Né? Então, acho que fica difícil colocar. A gente consegue reconhecer muitas disciplinas, como potência, né, a força deles, rapidez, né, que... A presença também, né, que é a fascinação sobre os mortais. Sim, True Blood tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu não sei, mas em entrevista com o vampiro, cara, ele é... Não sei se a autora sabia, não sei, mas ele é muito parecidíssimo, né, cara? Na verdade, a criação do próprio sistema de vampiro foi um pouco baseado na Anne Rice, viu? Se você pegar o livro de vampiro e lá ver as referências, onde você pode buscar o tema, você vai ver lá Anne Rice, cara. É um seriado antigo, que só teve a primeira temporada, que eu acho até meio triste, é o Kindred, que ficou no Brasil como Irmãos de Sangue, passava pela Record. E falando de storyteller, Kindred, né, é o modo como os membros da Camarilla, eu já vou explicar isso, tratam os outros vampiros. Kainita são como os membros do Sabá tratam os outros vampiros. Então, o que nós falamos de membros aqui na Camarilla, e traduzido, era Kindred mesmo, na versão original em inglês do livro. Pra vocês aí, Vampiro à Máscara ou Vampiro Idade das Trevas? Cara, eu acho o Vampiro Idade das Trevas muito mais legal por ser medieval e também por ter alguns outros elementos diferentes, né? Tem a presença do clã Capadócio, que é um clã bem, bem divertido e só tem no Idade das Trevas. Porém, houve um complemento aí para o Sabá do Vampiro à Máscara, que tem como um negócio bem diferente para se jogar. Vamos falar um pouco de RPG então, vamos contextualizar tudo isso aqui. Essas coisas de disciplina, de clã que a gente tá falando agora, é mais na questão do vampiro, do storyteller. Vampiro, nós estamos falando ainda dos storyteller. Por ser mais conhecido e eu faço acesso a muito conteúdo, então por isso que a gente tá abordando esse tema. O vampiro do storyteller utiliza aquela criação bíblica do Caim, né? Aí, como pai dos vampiros. E eu acho isso muito legal. Toda a questão aí bíblica envolvida, eu acho muito legal. Mas o Vampiro à Máscara, eu gosto mais do Idade das Trevas, porque traz uma questão mais atual. E a questão da máscara, a questão como eles estão se comportando aí nesse mundo de trevas, eu acho interessante. Falando de história de vampiros, o que é o Livro de Nod? O Livro de Nod seria uma espécie... Seria quase uma espécie de Bíblia dos Vampiros. É como se fosse vários mitos, várias histórias sobre a criação da formação e tudo relacionado aos vampiros desde Caim, passando por várias coisas da época antiga. E tem um tipo de apocalipse, né, que ele fala no Livro de Nod. Isso, é a Guerrena, que todos os anciãos, aqueles caras bem fodões de cada clã, vão levantar e devorar toda a sua prole, fazendo assim o fim dos vampiros. Então os vampiros esperam o fim do mundo, cara. Sim. Falando um pouquinho do clima do jogo. Os vampiros são organizados em duas facções, duas sociedades aí. A Camarilla, que é a sociedade mais... Eu não posso usar a palavra bondosa, posso sim a mais... Pacífica. Pacífica. Porque ela preza o quê? Ela preza a máscara. A máscara é o que eles chamam de... O vampiro não pode se revelar, e não pode também matar os humanos, porque assim, os humanos eles não têm com o que se alimentar. E tem o Sabá. O Sabá, ele já trata os vampiros como o topo da cadeia alimentar. E tem também os independentes aí. Mas acho que o principal, para se falar nesse primeiro momento, são esses dois mesmo. Tanto na Máscara quanto na Idade das Trevas, tem os dois? Tem os dois. É, só que um detalhe é que no caso do Sabá no Idade das Trevas, ele ainda tá se formando. Sim. Ainda não tá um grupo coeso, tudo certinho. Ah, agora me lembrei de outra coisa. Do que seria o reboot do Vampiro à Máscara, que é o Vampiro de Hacking. Que todos os livros da linha do Vampiros fizeram uma espécie de renovação e tudo mais, incluindo Lobisomem, Magos, por aí vai. O sistema de dados do Storyteller, ele é bom até certo ponto. Existem algumas regras que se complicam em alguns pontos do jogo de Storyteller. Olha, eu acho que nesse ponto eu discordo um pouco. O sistema de jogada de dados não é bom em nenhum aspecto. Você acha mesmo? Eu acho. É muito dado pra jogar, entendeu? É, nesse reboot que eles fizeram, eles colocaram uma coisa que faltava. Porque, falando aqui de outro sistema, eu tenho o Lobisomem e o Apocalipse. Se você pega uma ficha de Lobisomem ou Apocalipse pra enfrentar uma ficha de Vampiro, a Máscara, os dois personagens recém-formados, o Lobisomem tem muita vantagem. E talvez é isso que eles estão querendo fazer. Estão querendo fazer um mundo de verdade das trevas, onde as regras são unificadas e a possibilidade de acontecer um crossover é maior. E eu acho que isso foi um ponto positivo, porque mesmo todos esses personagens que são aparições, vampiros, lobisomens, fazendo parte do mesmo mundo, no Storyteller era difícil eles coexistirem num jogo só. Agora tá mais fácil. Eu não tô dizendo que é legal fazer isso, até porque eu conheço pouco do Storytelling, que é o reboot do Storyteller. A intenção principal, né, eu acho que foi sim uma revigoração aí das regras e do mundo também. É, eu andei pesquisando também um pouco um sistema brasileiro, aí, da Daimon. Né? Então, crédito novamente ao pessoal da Daimon. Que se chama Vampiros Mitológicos. Eu achei interessante a questão da história, porque como eu sempre vou afirmar, eu gosto muito de pegar fatos que aconteceram de verdade e contextualizar num RPG onde a ficção se mistura, a gente acaba muitas vezes se perdendo o que é ficção e o que é realidade. E nesse livro, né, Vampiros Mitológicos, tem uma coisa que eu achei muito boa, de verdade, que eles fazem um timeline, cara, de acontecimentos para você poder usar em qualquer tipo de aventura desde 4000 a.C. até 1984. Nossa, muito legal isso. Muito Sim. legal mesmo. E passando, ó, desde a fundação de Roma, até um fato aqui, ó, que eu peguei aleatório para ler, ó. Em 1572, a Catarina de Médici, que manda massacrar protestantes aí no dia de São Bartolomeu. E fala inclusive da AIDS, em 1981. É uma doença capaz de matar vampiro. Então, ó, se você tem uma ideia de aventura na cabeça, pronto. Por que foi criada a AIDS? Quem criou a AIDS? Você pode utilizar esse fato, que é um fato real, para orquestrar toda uma história. Então, eu acho muito legal. Só uma coisa que eu lembrei agora, falando de contextualizar fatos, eu posso até jogar isso mais pra frente depois. Tem um livro que chama O Vampiro que Veio pro Brasil. Que é um vampiro português que ele embarca numa das caravelas do Pedro Álvares Cabral. Livro, cara. Esse livro é muito legal. É um vampiro que embarca nas caravelas do Pedro Álvares Cabral, chega no Brasil e ele vai vivendo todos os fatos que aconteceram com o país, assim, com a independência, com a proclamação da República, até os dias atuais. E o legal, não é um spoiler, porque é um acontecimento assim, tranquilo, não, né? E dá origem a muitas lendas brasileiras, inclusive a Mula Sem Cabeça. É um livro que, pô, é um livro fininho, cara, que é um livro divertido de ler, recomendado também, Vampiro que Veio pro Brasil. E nesse Vampiros Mitológicos aqui, eles fazem os clãs, né, eles trazem os clãs aí de uma forma mitológica, lógico. Mas tem dois pontos aqui que eu queria puxar, que é o clã Nosferatu, que realmente é a imagem do filme Nosferatu, aquela carinha de rato mesmo. E pra quem joga RPG, eles falam de um clã chamado Rakshasa, né? Que é os vampiros indianos, que tem cabeça de animais mesmo, ou de tigre ou de babuínos. E fora outras coisas aí também que tem mitológicas, lendas gregas. Não que... tem vampiro com cara tartaruga, não, né? Não. Vampiro oriental só tem um que é com base chinesa aí. No Vampiro à Máscara, eu gosto muito da diferença dos clãs, assim. Eu gosto de ler a descrição de cada clã. É, como eles veem os outros clãs, como eles são, o jeito, né? Porque aquilo te ajuda muito quando você vai construir um personagem, né? É um livro literário mesmo, né? Assim, é. E o Vampiro a Máscara não é um jogo pancadaria, assim. Você é um jogo que você tem que, né, utilizar de todos os seus recursos, todos os poderes do seu personagem para resolver aquele tipo de situação. Tem um conflito e geralmente você vai resolver esse conflito na base da traquinagem, do matuto. Acho que no Storyteller também, a vantagem que ele tem é que ele tem aquele qualidades de efeitos, né? Se eu não estiver enganado, sim, lá, sim. Que dá pra você montar desde o vampirinho tradicional, que tem a meia de alho, crucifixo, até um vampiro, né? Mais fodão aí, né, cara? E complementando o que você falou também, de não ser um sistema muito pancada, realmente é um sistema muito difícil de sobreviver a uma luta, até um cara que é muito forte. Né? E uma coisa que, sobre construção de personagem, eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever histórias de personagens, assim. Geralmente, quando você vai fazer um personagem de D20, você faz a história, depois você transporta aquela história para sua ficha. E no Vampiro a Máscara é diferente, você joga lá suas qualidades e defeitos, você pega o seu clã e daí da sua ficha que você fez, você cria uma história. É, e todo mundo aqui que foi jogar escolheu um clã. E é o clã que vocês mais gostam? É o clã que eu mais gosto. Eu gosto muito do Malcaviano. Gosto demais. Eu acho que é o clã. É o que eu gosto de loucura. Gosto de coisas loucas. Eu gosto bastante do Nosferatu, cara. Eu não sei se é coisa de questão de ser meio animalesco, né? Ser aquele vampiro bem tradicional. Eu adoro. Olha, eu gosto muito de Bruhá, falar a verdade. Bruhá é um clã que eu acho muito louco. Só que da última vez que a gente jogou Vampiro, eu joguei com o Tremere, eu achei muito louco o Tremere, usar magia do sangue. Ah, eu curti pra caramba Gangrel, porque, pra você ter uma ideia, na verdade, o dos títulos de Storyteller que eu mais gosto é mais Lobisomem. Mas é um clã que é o mais próximo do que seria um meio termo entre o Vampiro e o Lobisomem. E, sinceramente, toda a história deles, a formação, é algo que eu curti pra caramba. Bom, eu, como eu serei o mestre aí da história, vou falar o clã que eu mais gosto, e é o Danadinho pela Sombra. Eu gosto dessa coisa da sombra, de mexer com ela, de usar artifícios longe do seu corpo, sabe? Uma coisa assim, mais mística aí mesmo, pra você poder arquitetar até alguma batalha mesmo, enfim, né? Lembrando que, sinceramente, o Vampiro quebrou o paradigma antigo que a gente tinha, que RPG era só algo que era bater e nada mais. Tipo, você ia para uma batalha, você pegava, pilhava todo o tesouro de um dragão. Não, no Vampiros começou aquela questão de a interpretação vale mais até do que uma jogada de dados ruim ou boa. Isso é legal que o Luiz falou. Isso exige muito do jogador, assim, vamos dizer assim, como ator. Porque você precisa... É, porque é legal, eu pelo menos, eu gosto muito de interpretar o personagem do jeito que ele é, no caso, um Malkavian, um maluco. Eu gosto de fazer um cara maluco. Acredito eu, e acho que é o melhor sistema que se tem para interpretar personagens. Acredito que todo o storytelling seja voltado a isso. Tanto que o nome, né? O nome do sistema. Storytelling. Né? Vem para isso. E o que o Luiz falou, nossa... Me lembrou uma coisa aqui também, que nós aqui somos jogadores de D&D, né? Gostamos de medieval, e jogadores de vampiro, jogadores de storyteller e jogadores de D&D, eles tinham uma briga danada, né? Porque eu só bato, não, você sabe, tem essa coisa, só pilhar no RPG, tem que interpretar, mas eu falo em nome do nosso grupo que a gente consegue, jogando D&D, trazer muita interpretação pro jogo, porque... Os nossos mestres aí, né? Basicamente todos da mesa, todos que estamos aqui, já fomos mestres ou estamos sendo mestres em atividade. Conseguimos trazer interpretação para nossa mesa. E lembrando também que interpretação é a própria base do RPG, né? Role Playing Game, é um jogo de interpretação de papéis. Nada mais justo que a gente fazer isso, né? Tanto que, falando em interpretação aqui, tem uma das interpretações do livro do Vampiro a Máscara que diz que quando você é abraçado, no caso, quando o vampiro morde seu pescoço, você sente um tesão sexual. Você sente aí uma tesão, um tesão, né? Algo sexual mesmo. Que é o que a gente vê no True Blood também, né? Quando você vê que o Bill e o Eric mordem a Suki. Suki! Vocês veem que ela sente um orgasmo, né? Olha, e agora, realmente, como eu já havia falado, o ponto negativo do storytelling é a jogada de dados. O problema é, quanto mais forte você fica, mais dados você joga. E lembrando que jogar mais dados não significa passar melhor em testes. Porque a questão, tudo depende... Porque tudo depende da estatística, não é? Não conheço essa senhora. É, pois é, essa senhora é bem terrível para quem não, para quem conhece e para quem não conhece. A questão é o seguinte, se eu tenho uma dificuldade, todos os meus dados que eu jogar tem que passar aquela dificuldade. Então eu dependo muito da sorte para que os meus dados passem da dificuldade. A questão é, cada sucesso que eu tenho é melhor, quanto mais sucesso, melhor. Só que o 1, aquele 1, que é ruim em qualquer sistema praticamente, ele faz eu perder um sucesso. Então, se eu jogo muito mais dados, eu também tenho a chance de tirar muito mais uns. Enfim, tirando a questão dos dados, independente do sistema que você vai jogar, se é vampiros mitológicos, vampiro, D&D, qualquer coisa, se divirta! E se você curtiu o Sarjeta Cast, vai lá no Facebook, www.facebook.com/sarjetacast. Temos um blog, sarjetacast.blogspot.com, e mande seu reply, meu amigo. Mande suas críticas, elogios a sarjetacast@gmail.com. E se você quiser mandar dinheiro pra gente também, pode mandar. Se você já viu um vampiro e tem uma foto, por favor, mande também pra nós, né? E, cara, se você quiser saber tudo sobre cinema, tudo sobre seriados, é só entrar lá, www.entrecactus.com.br. Cara, é um site super atualizado, que tem, poxa, todas as novidades que você quiser saber sobre cinema. Além de notícias, tem críticas dos filmes lá. Se sai um filme na sexta, na quinta já tem a crítica. E é muito legal, porque se você quiser ver aquele filme, você pode ler a crítica antes para já entender daquele filme que você vai assistir. Confere aí, o Cactus, www.entrecactus.com.br. Lembrando que vamos jogar RPG também, vamos jogar Vampiro à Máscara aqui. Não perca nosso jogo, que vai ser muito legal. Valeu!